relatos macabros, somos crucificados por sermos filhos do pai e também estamos drogados, julgados pelo poder, só queremos sobreviver e para isso acontecer, não preciso puxar o revólver, isso não resolve, o que resolve é dar um trampo, aí eu me garanto, não estou tirando os mano porque eles bolam um plano, os planos são muito loucos, aí eu chapo o globo no movimento, no mundão, aqui tem que ser doido, ritmo, intimidou, sumariou, aquele cara que estava dando risada é porque gostou, cê não gostou, deu entrada para rapa aloprar, cê colou na banca, deu mancada, vai ter que rezar, reza, reza, reza, reza, o malucozão do caralho que nunca faz uma preza, olha inteira, faz rateio, cê liga quem tá correndo lado a lado o tempo inteiro, e aí, segue o proceder, sem desmerecer, acredite em você, passe o rodo no poder, querer não é poder, entre em campo pra vencer, joga contra a favela, então vai se foder, então vai se perder, então segue o proceder, sem desmerecer, acredite em você, passe o rodo no poder, querer não é poder, entre em campo pra vencer, joga contra a favela, então vai se foder, então vai se perder. Rapa firma, ha, aqui é o lugar, na corrida certa, Rodania e Buiá. Não vou pagar, se minha cota é somar, na humilde fumaça, aquela rima de resposta. No cruzeiro de doido, só quem é chapa o coco, na visita de domingo, um salve pros loucos. Quer te batatão, palito e salô, veneno é pouco mano, do outro lado do muro. Segue o proceder, sem desmerecer, acredite em você, passe o rodo no poder, querer não é poder, entre em campo pra vencer, joga contra a favela, então vai se foder, então vai se perder, então segue o proceder, sem desmerecer, acredite em você, passe o rodo no poder, querer não é poder, entre em campo pra vencer, joga contra a favela, então vai se foder, então vai se perder. Para tudo, chega mais.